tempo este. Parece mesmo a noite perfeita para um crime. Bem-vindos a mais um Tweepcast. E hoje estamos aqui com a presença do cara que faz tudo que uma aranha faz, Maurício. Opa, e também estamos aqui na presença daquele que é uma fábrica de memes, o Miller. E estamos aqui também com o apaixonado pelos trabalhos da Panini e dos Correios, o Magaren. É, porque os Correios e a Panini não funcionam desde 67. E também estamos aqui com aqueles que pegam os bandidos como se fossem moscas, o Eric. Muito bem. E hoje estamos aqui no início de mais uma série, né? Já que a gente começou a falar de... A gente fez um programa sobre editoras de quadrinhos e começou uma série para falar delas. A gente fez o programa dos desenhos animados do Homem-Aranha, agora por que não falar de cada um individualmente, né? Ou talvez juntando alguns, quando chegar ali na Ação Sem Limites e tal, a gente junta uns dois num programa. Quando chega na Ação Sem Limites, a gente fala, ó, escutem lá os tweepview que a gente fez e já era. Próximo. Muito bem. Tweepcast de 5 segundos. Então, depois que nós fizemos aí dois programas sobre as séries live action, né, um sobre o Spider-Man e outro sobre a dos anos 70, estamos começando com os desenhos animados, né? E começamos do início, lá na série de 67. Então, é só lembrando que o Aracnofan tem um tweepcast lá no começo sobre os desenhos, mas como eu não participei, não importa. Muito bem, então esse tweepcast nunca foi... A sonorização desse Tweepcast nunca fez tanto sentido, né? Já que a gente vai falar desse tweepcast. O Tweepcast e o Tweepview não seriam o Tweepview Classic não seriam possíveis sem esse desenho. Então, bora lá. Esse desenho, ele segue mais ou menos aquele padrão dos desenhos dos Estados Unidos lá, do que a gente já viu algumas vezes do Homem-Aranha, que é o Canadá e os Estados Unidos juntos fazendo alguma coisa, né? Normalmente o Canadá vai com as vozes, os Estados Unidos animando. Uma produção conjunta. Exatamente. E a primeira temporada é da Grant A. Lawrence, certo? Sim. Só vale lembrar que esse desenho aqui, ele era pra ter saído junto lá com os desenhos desanimados lá da Marvel. Só que o pessoal achou que não ia ficar muito bom o Salaranjo jogando de um lado pro outro. Aí eles esperaram mais um pouco, ter um pouco mais de grana. Não muito, porque a gente vai ver que a grana aqui não foi lá muito bom. Muito. É, mas isso que você tá falando é relevante pra caramba, porque por mais que... Tudo que eu falo é relevante. Pô, tá pensando o quê? Tudo que você fala é relevante, né? Exatamente. Mas a gente veja esse desenho e fala, meu Deus, como é mal feito, não sei o que e tal. É, pra época que ele saiu, não era tão mal feito assim, né? Ele era um desenho ok. É, era só um pouquinho mal feito. Era o desenho padrão da época, né? Você fala, ele repete, tem aquelas animações que são repetidas, tem o cenário que se repete no fundo, mas todo desenho na época fazia isso. É, pega os Herculoides, pega os desenhos da Hanna-Barbera, tudo tem esse negócio dos... O He-Man já é mais pra frente, ainda tem isso dele, todo episódio tem aquela caminhada. Aliás, repetir animações por repetir animações. Vamos lembrar que a série lá dos anos 90, lá que o pessoal idolatra, tá cheio disso também. É verdade, verdade. É, pois é. Mas eu tô falando isso porque os desenhos da Marvel que tinha na época, né? Acho que eles são de um ou dois anos antes aí. É o que o Magaren falou, tipo, era uma animação totalmente parada. É como se você pegasse um bonequinho assim e ficasse andando com ele pra um lado e pro outro, né? É, Comic Motion, né? Eles pegam exatamente os quadrinhos a animação dos quadrinhos e faz tipo aqueles... Então, eu já devo ter falado dos quadrinhos, daqueles livros que você abre assim e tem tipo um lugar que você mexe e a figura mexe, o personagem mexe nos quadrinhos. Tipo uma collage. Eles pegaram o quadrinho, recortaram o cenário, recortaram o personagem, puseram uma boca animada, mais ou menos o que fazem um pouco mais de tecnologia, mas não tanto que o frango robô. São os bonequinhos e tem tipo aquela boquinha animada só se mexendo. Sim, sim. É, então, os outros desenhos da Marvel, você lembra? Eu falei que é um, dois anos antes, mas é por aí mesmo, né? Você lembra a data? Sim, os desenhos da Marvel são de 66. E esse daqui é de 67. Um ano depois. Ah, sim. Isso. Muito bem. É, então, assim, a primeira temporada foi produzida pela Grant A. Lawrence, né? E que faliu depois, e aí passou pra Crunchy Filmes na segunda e terceira temporada, né? Por isso que a gente viu uma... virada de ácido. Uma viagem de ácido. É porque quando ela foi pra quem tava achando que a série era mal feita, entre aspas, porque não tinha dinheiro, teve corte de orçamento pra série quando foi pra segunda e terceira temporada, né? Então daí você imagina. Não, o dinheiro já era curto. Primeira temporada. Inclusive cortaram os roteiristas. Cortaram os roteiristas, cortaram a animação, cortaram os personagens, cortaram todo mundo. Diálogo? É, exatamente. A primeira temporada, se não me engano, no processo de animação, ele tava. O John Romita Sr. tava até. Sim. Como supervisor no negócio assim. Ele e o Stan Lee estavam trabalhando como supervisor da Grant Lawrence. Até o Ditko participou do design. Ah, o Ditko. Dos personagens. Mas aí quando a Grant Lawrence lá foi pro espaço. Aí o desenho foi pro espaço, gente. Literalmente, porque. Tipo isso. Do Ditko eu não sabia que ele tinha participado, não. Na verdade, eu vi alguma coisa. Porque tem uns quadros lá que aparece que eles dão um close mais fechado na cara do Aranha e tem um traço que lembra um pouco lá do Ditko. É, então, o que eu vi foi justamente sobre. Eu posso ter errado também, mas o que eu vi foi justamente sobre a caracterização do Homem-Aranha e tudo mais, que ele teve participação. Do Peter, o visual que o Peter usa aqui, em desenhos assim, normalmente o personagem tem uma roupa só. O visual do Peter nessa série aqui foi o Ditko que desenvolveu. Sim, sim. E ele, só lembrando, né, que essa série é de, como a gente falou, de 67, então os quadrinhos do Homem-Aranha começaram em 62, né? Então, assim, ela é bem lá do início mesmo. Quando ela saiu, ainda não tinha... O Homem-Aranha ainda tinha um título só, que era Amazing, né? É, ainda não tinha acontecido morte da Gwen, ainda não tinha acontecido nada disso, né? Então, só pra contextualizar pro ouvinte, né? Era basicamente o Peter lutando contra alguns vilões. Na época, eu acho que namorando a Betty, não tinha. Talvez a Gwen não tinha nem sido introduzida muito ainda nas histórias, né? Eu tentei, mas não consegui ver todo o desenho, né? Por causa de tempo e tudo mais. Então, ainda verei, mas eu vou ficar de orelha em alguns pontos aqui, porque realmente eu não consegui ver até o final. O desenho só viu que saiu dublado em português, né? O que tem disponível na internet em português. Ainda faltam uns 3 episódios ainda pra ver, eu não vi tudo, não. Do dublado, né, no caso, dublado em português. Eu vi alguns dublados e depois eu fiquei curioso pra alguns episódios e achei uma playlist alternativa num site alternativo de vídeos. Só fazendo um comentário sobre o que eu tava falando da Gwen... Nos quadrinhos, a primeira aparição dela é de dezembro de 65. O desenho estreou em setembro de 67. Em julho de 67, 3 meses antes, sei lá, não sei fazer conta, sou idiota, foi a Homem-Aranha Nunca Mais. Você tinha basicamente 50 edições. Sim, sim. Quando estreou. Então, antes da gente ir para os personagens e episódios e tudo mais, tem algum comentário mais dos bastidores aqui nesse inicial que a gente pode... falar? Talvez. Ah, a gente comentou isso lá no cast de músicas, mas esse desenho foi o que deu origem à música famosa do Homem-Aranha que todo mundo conhece, que foi roubada do Trip View Classic. e que os compositores dela, né, as letras são do Paul Francis Webster e a música do Bob Harris, eles eram até que compositores famosos na época, né? Sim, Webster, hã? Web? Eles até eram, e a gente até comentou lá no cast de músicas, né, que nos anos 60 eles chamaram dois caras até que famosos ali pra fazer a música. E em 2008, pro Spectacular Spider-Man, eles chamaram uma banda que ninguém conhecia. É a Tenderbox, né? Isso. Que é canadense, se não tô enganado. A gente tava falando que desse trabalho em conjunto do Canadá e dos Estados Unidos em diversos desenhos, né? Não foi exatamente pro desenho em si, mas nos episódios, né? Mas a música de abertura é de uma banda canadense. E só comentando aqui que... Ok, a gente vai falar isso aqui no meio, mas eu imagino que quando a gente começar a falar dos episódios e tudo mais, meio que as coisas vão se misturar. Então, antes da gente começar a falar disso, quando passou pra Crunchy Filmes, né? Que teve orçamento cortado, a gente vê uma diferença muito grande em algumas coisas da animação, a gente pode até comentar um pouco mais pra frente, né? Mas uma das coisas que eu queria falar é que a primeira temporada tem muito inimigo clássico do Homem-Aranha, muita história sendo adaptada e tal. E, segundo o que eu tava vendo, parece que pra redução de custo, principalmente pra aproveitar alguns designs de personagens que eles já tinham lá de outros desenhos deles, a segunda e a terceira temporada tem um monte de vilão genérico no meio, né? Repetido e tal. A maioria deles foram tirados de um desenho que era o... Então, o produtor Rocket da nova série. Ah, esse aí, mas é, tem o nome. Aquele... O produtor, eu vi ele em inglês. O Ralph Bakshi. Ah, o produtor. Sim, estava tentando lembrar o produtor. O Ralph Bakshi, que era o produtor também desse desenho canadense aí. Como ele não tinha muito dinheiro, eu falava, Danis, vamos tirar o tal do Rocket Raccoon aí. E colocar todo mundo, colocar o Aranha. Tanto que tem uns dois ou três episódios que são exatamente o mesmo episódio de um desses, dessa série que ninguém conhece e ninguém se importa. Pois é, eu vou ver depois se eu acho no YouTube, mas independente disso, quem estiver ouvindo aqui, se tiver curiosidade, pesquise no YouTube por Rocket Robin Hood Spider-Man. Porque eu acho que eles fizeram alguns paralelos. Igual o Magaren falou, tem episódio que eles só trocaram a célula de animação do Robin Hood lá pro Homem-Aranha, sabe? É o mesmo... Quem acompanha a Disney há muito tempo, a mesma coisa que fizeram com as histórias do Zé Carioca nos anos 50, 60, quando ainda não tinha uma produção lá muito grande. Eles pegavam a história do Donald e do Mickey e só trocavam o Donald e o Mickey pelo Zé. Exatamente. Isso aí é a coisa como o Zé interagindo com... Ah, então já descobrimos aí que o Dan Slott era grande fã desse desenho, então é dessa técnica de produção. Então vamos lá, vamos partir aqui para as temporadas em si, que aí é bom que a gente já vai falando dos personagens e de alguns episódios que a gente lembra. Eu vou ficar de orelha na maior parte, porque eu assisti pouco. A primeira temporada eu assisti, acho que completa, faz tempo, mas assisti. Na segunda e na terceira eu não aguentei e mandei tudo a meta. Assisti. A primeira é de longe a mais legal. A primeira temporada, né, que foi a que a gente falou aqui, que foi produzida por esse primeiro estúdio e tudo mais, ela tinha os vilões mais clássicos, né, e assim, por mais tosco que seja hoje, na época devia ser divertidíssimo, né, você ver o Homem-Aranha agindo nas telas contra os vilões e se balançando. Ah, era um público infantil, uma né, coisa a criança não tinha tanta cobrança também, falar, meu Deus, que animação tosca, ela só queria ver o personagem lá e pronto. É, e até hoje é pro público infantil, mas tem muito adulto que não sabe. Muito adulto que acha que não é. Como assim, pra criança? Que absurdo. Mas. Vamos ter que cobrar animação boa, tudo bom. Mas devia ser divertido você ver um personagem dos quadrinhos ali que. Os quadrinhos dessa época não eram também assim um primor de... Nossa, olha, que coisa não adulta. Fale, que... Não fale mal, porque as histórias antigas são muito boas, são adultas, tinha tramas complexas. Não, assim, eu me divirto muito com os quadrinhos dessa época, mas não era, assim, não era nada pensado de forma os grandiosa. Os quadrinhos não são... Que o pessoal quer falar, porque Disney é pra criança, Turma da Mônica é pra criança, super-herói não. Pessoal, quadrinhos e super-heróis são pra criança. Então, nos anos 80, mais ou menos, teve uma tendência muito forte de fazer histórias mais sérias, mais adultos, porque as crianças... Exatamente. As crianças dos anos 60 cresceram e elas não tinham parado de ler ainda. Aí hoje em dia eles estão começando a regredir, porque o pessoal que começou lá já parou de ler, já morreu, então... Quem se importa? Exato. Eles querem novos leitores. Exatamente. Então, o Homem-Aranha no começo foi criado exatamente pra isso, pra se identificar com o público, por isso que ele era jovem. Ele não era apenas um sidekick, não idolatrava nenhum herói mais velho. E exatamente como o Homem-Aranha seu. Então, assim, a gente hoje tem essa visão do desenho, mas ele era bem o perfil da época, até nos quadrinhos, né? Os quadrinhos eram, às vezes, um pouco menos infantil que o desenho, mas é a mesma linha ali, mais ou menos, né? E é interessante uma coisa que a gente não comentou, mas para baratear a produção, não tem as teias no uniforme todo do Homem-Aranha, né? Isso aí é uma das coisas que todo mundo sabe. É, economizaram. Mas, facilitava a animação. Economizaram tanto que não tem teia e cortaram duas pernas da coitada da aranha. Na primeira temporada, elas... no peito dela. Primeira temporada é o Homem-Formiga, né? E aí, depois ele. Na segunda e terceira eles arrumaram, mas quando eles reaproveitavam a cena da primeira, parecia com seis patas de novo. É. Não dá pra ganhar todos. Então, aí nessa primeira temporada a gente tem a aparição praticamente de todos os vilões clássicos, né? O Octopus, o Abutre, que lá eles chamaram de Vulture Man, ao invés de só Vulture. Homem Abutre, é isso. Abutre, aí, na dublagem eu achei estranho, né? Tipo assim, Homem Abutre, por quê? Aí fui ver no original, é Vulture Man. Então, fiel. O lagarto era Homem Camaleão aqui no Brasil. Homem Camaleão. É verdade. Tá tudo certo. O Dr. Octopus era o Dr. Polvo. É, eles traduziram. Beleza. É, isso aí é tradução. É aí. Era tradução porque nos anos 60, quando estreou aqui, tinha o um negócio da ditadura que você tinha que idolatrar o que é novo, o que é brasileiro, mimimi, vamos lá, Brasil é o melhor de tudo. Toma 7-1 da Alemanha, mas ainda é melhor de tudo. Mas... por isso que tinha, tanto que foi nesse desenho aqui que iniciou o negócio do Pedro Prado, do JJ Jaime. JJ Jaime. Mas aqui, uma coisa interessante, que a gente tá acostumado com o Dr. Octopus e tudo mais, só que a gente tá acostumado com Abutre e Lagarto. Exatamente. Também, né? Então assim, se fosse Dr. Polvo e tivesse ficado, a gente tá acostumado, né? Assim. Se tivesse traduzido, poderia ser o Dr. Polvo, o Corredor Foguete. Rocket Racer. Muito bem. Então, dessa primeira temporada, vocês querem comentar alguns episódios em específico? Não? Os dois primeiros lá, que é o poder do Dr. Polvo e o Homem-Aranha Abaixo de Zero, que veio nos DVDs lá da série dos anos 90. Foi dos anos 90. É. Inclusive, a primeira vez que eu vi esse desenho foi por lá. Foi eu também. Ah, sim. A primeira vez que eu vi foi por lá também. E teve até um desenho, um episódio recente do Homem-Aranha, do desenho atual do Homem-Aranha, né? Que foi sobre, como é o nome? Aquele vilão de gelo lá. Nevasca. Isso. Aí, a premissa do episódio no começo é um pouco parecida com o episódio do Sub-Zero lá. É um clima de calor, Peter morrendo de calor. Aí fica tudo fica congelado em um determinado momento do episódio. Aí ele me lembrou quando eu assisti. Quando eu assisti o episódio, me lembrou um pouco esse episódio Abaixo de Zero, do desenho dos anos 60. Me lembrou um pouquinho, assim, em alguns momentos. Tem um iceberg voador que vira um diamante voador e. Não. Não, são algumas cenas, algumas coisas no começo. Vale citar que o Maurício falou que são os dois primeiros episódios aí. Isso que. Na verdade, é o primeiro. Os episódios na primeira temporada, a maioria eram divididos em, tipo, episódio 1, aí vinha duas histórias, né? Porque normalmente na internet, normalmente na internet numera como 1A e 1B, 2A e 2B. Isso. Exceto alguns episódios como o do Rino, que foi um único episódio de 20 minutos, ao invés de duas histórias de 10 minutos. O Lagarto, eles são tudo são mais longos. Então, só um detalhe, né, que o Maurício comentou aí, o Miller também falou um pouco. Três episódios dessa série, de certa forma, quatro episódios, saíram no Brasil, são os únicos que eu sei que saíram, que é a parte A e B do episódio 1, naquele DVD Homem-Aranha versus Dr. Octopus, né? Saíram cinco ou seis DVDs da série de 94 e veio isso aí como extra, né? É o episódio 21, que é a origem do Homem-Aranha. Saiu no DVD O Último Confronto. E o episódio 22, que é o Demolidor versus Homem-Aranha, saiu o episódio 22, que é o do Rei do Crime. Então. Sim. São... que já é da segunda temporada. O 21 e 22 são da segunda, né? Eu acho que é o primeiro e o segundo. É o que eles fizeram com o que sobrou da primeira. Que a partir daí. Já estava produzido, mais ou menos, né? Tipo isso. Eu estava comentando sobre o episódio do Electro que a primeira frase do Aranha nele é: ah, que bela noite para um crime. E eu acho que é meio Novo Horizonte, né? Porque o Electro, eu acho que a primeira coisa que ele vai fazer é assaltar, tipo, o Jameson, né? O trem assim. É Novo Horizonte, pô. É tão Novo Horizonte que os prédios são sempre os mesmos no fundo. É tipo, só tem eles. Menos o do Clarim. Não sei porque o do Clarim tem o nome Clarim. É o único prédio que tem. É interessante que nesse Homem-Aranha Abaixo de Zero, né, que é o segundo episódio, vamos dizer assim, a segunda parte do primeiro, eu fiquei o episódio todo pensando, episódio todo não, né, o início todo pensando, meu Deus, que inimigo do Homem-Aranha será esse que congela tudo e tal? O Sub-Zero, pô. Nunca viu? Nunca jogou com ele? É o Scorpion Azul. Eu só jogava com ele. Então, pronto. É diferente. Pronto. É, não, mas aí no final das contas é os, sei lá, plutonianos, né? Que... Ah, quem será o consertador? É um alienígena aí, já era. Próximo. Muito bem. É, a primeira temporada teve uns vilões. Você falou aí já daí do Abutre, do Dr. Octopus, acho que Escorpião apareceu também, né? E o. É, Escorpião. O Duende Verde aqui fazia. O Rei do Crime. E o Duende Verde. Homem-Areia. Até em vários episódios do Duende Verde, né? Mais do que os outros. Duende Verde parece que apareceu mais episódios que os outros vilões. Ele já tinha aquela fama, né? É. Eu tô com a lista aqui dos vilões que aparecem na primeira temporada. Só passar aqui pra ver se a gente lembra de alguma coisa, de algum deles pra comentar. Lista. Que é o lista, lista. Você quis dizer planilha. Não. Nós temos o Doutor Polvo, os plutonianos lá, sei lá. É, o Lagarto, né, que foi comentado. A história do Lagarto e do Mistério é bem parecida com os quadrinhos. Sim, sim. É. Pelo menos a primeira versão. E aí temos o Electro. Não é parecido com os quadrinhos, porque o Lagarto é um vilão inteligente, ele nunca foi inteligente, ele quer transformar o mundo em pessoas lagarto, e isso é errado. E o Conan não perdeu um braço, nem os dois braços. No caso, nesse desenho, o Abutre não é o... Adrian Toomes, não é? Nesse desenho. É o Black Dragon. É o Black Dragon. É. Eu ia esperar o Eric falar dele pra comentar isso. Que é o Drago. Isso, é o Black Dragon. É. Porque era o último Abutre que tinha aparecido nos quadrinhos. É, teoricamente era o oficial naquele atualmente, momento, né? Atualmente, na época do desenho, ele era o oficial. É, o problema é que na época do desenho, tipo assim, o Black Dragon lá, ele apareceu. É Black Dragon mesmo? Eu tô falando como se fosse. Deve ser. E ele apareceu numa história só pro. Foi uma história rapidinha, né? Tipo, ele ficou pouco tempo como Abutre. Mas. É, assim, duas, três edições. Temos o Jameson ali com o Esmagaranha, vamos dizer assim, né? É, o Escorpião, Homem-Areia. Caramba, tem um episódio que chama Dieta da Destruição. Eu imaginei uma pessoa comendo igual um maluco, sabe? Diet of Destruction. Inclusive, nesse episódio Dieta de Destruição, ele mata um monstro. É um monstro estilo... de metal, né? É, no estilo Gog. Estilo Gog, ele era inteligente. É. Puxa, que pena, ele está afundando no mar. E algo que eu queria falar aqui, vocês sabem, né, que eu já fiz no... É hora de jabá. É, no meu blog, no meu antigo blog, Mancadas do Aranha, né? Que eu já deixei de atualizar ele. Eu não tô mais postando nele, mas ele tá lá ativo. Aí pode acessar a qualquer hora. Aí eu fiz justamente sobre os dubladores do Homem-Aranha, né? Eu fiz uma postagem lá sobre os dubladores do Homem-Aranha. Aí eu queria falar um pouco sobre a dublagem desse desenho, que tem alguns fatos curiosos. Como foi falado, né, a primeira dublagem do desenho, que foi, eu não tenho certeza agora, eu acho que foi pela Betty Richards a primeira dublagem, eu não tenho certeza, não posso afirmar. Eu acho que foi aquela... Que foi... Hillsong, dublação Hill, um negócio assim. Hillsong. A Betty Richards fez Foi na redublagem. A redublagem. Aí na dublagem original, a voz do Peter era um dublador chamado Alfredo Martins, que também já trabalhou em novelas. A voz dele super grossa, o Homem-Aranha tinha uma voz de locutor, e nessa dublagem original, é isso que a gente mencionou antes, né? Era Pedro Prado, J. Jonas Jaime e várias outras esquisitices. É... A Tia May era diferente, não era? A Tia May também era Maia. Tia Maia? Tia Maria. Maria, olha. E foi nessa dublagem desse desenho aí que o Duende Verde ficou como Gnomo Verde ou foi nos quadrinhos, a época de Ebal, essas coisas? Eu não tenho certeza. Não, parece que era Duende Verde mesmo o desenho. Não era Duende Verde, ah, acho que foi só os quadrinhos que ficou um tempo como Gnomo Verde, um negócio assim. É, eu não posso afirmar com certeza, né? Faz um tempinho que eu vi o desenho dublado. E eu acho que a dublagem, eu acho que os episódios do Duende Verde que eu tenho aqui é da redublagem, eu não tenho certeza. Uhum. Mas alguns vilões teve, por exemplo, o do Lagarto, que é o Homem Camaleão, parece que é da dublagem antiga, o Homem Camaleão. A dublagem nova, não sei se eles mudaram pra Lagarto, não tenho certeza. Na dublagem nova, não, né? Que a dublagem aí é a redublagem, que é antiga também. Aí, no caso, a voz é o Jameson, o Jaime, J. Jonah Jaime, na dublagem original é a voz do Scooby-Doo, o Orlando Drummond. E na redublagem da Herbert Richards, desse desenho, a voz do Jameson foi o José Santa Cruz, que também faz a voz do Jameson no filme, nos filmes do Sam Raimi. Que pra mim é a melhor voz do Jameson. Pra mim é a melhor voz do Jameson, a que mais combina com o personagem. E... Imagina o Scooby-Doo. Que foi, seu Jaime? Que beleza, isso é ótimo. E a segunda voz do Homem-Aranha, a da redublagem da Bert Richards, foi o Carlos Marques, que ele dublou o Homem-Aranha em praticamente quase tudo que saiu do Homem-Aranha nesses anos, assim, dos anos 60 aos anos 80. Porque o Carlos Marques, que é o dublador do Garfield, dos desenhos antigos do Garfield, ele dublou Homem-Aranha nessa redublagem na redublagem da Herbert Richards desse desenho, do Homem-Aranha de 67. Ele dublou na dublagem do Homem-Aranha de 1981, na dublagem original de Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, que era Fantásticos Amigos, na dublagem original. E dublou o Homem-Aranha do Nicholas Hammond também, em uma das dublagens, porque o Homem-Aranha e Nicholas Hammond também de duas dublagens. Aí uma das dublagens foi o Carlos Marques também. Ou seja, ele era praticamente o dublador oficial do Homem-Aranha naqueles anos. Legal que eles seguiram, né, um padrão dos caras. O Carlos Marques tá com 84 anos. Caramba. Ele ainda tá? Deixa eu ver. Tá vivo? É onde eu olhei aqui, só tem o Nascimento. Eu acho que o Carlos Marques tá vivo ainda, mas ele deve estar aposentado. Um dos últimos trabalhos que eu ouvi dele foi na dublagem de Star Wars, Guerra dos Clones, em uns episódios de mais ou menos 2013, 2014, mais ou menos nessa época. 2013, eu acho. Foi lá pelo final do desenho. Até essa dublagem que o Miller falou aí, ela aconteceu porque exatamente o Carlos Marques estava dublando o Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos. Aí redublaram para reexibir a série. Igual fizeram com a própria Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos quando a dos anos 90 fez sucesso. O Mauro Eduardo redublou Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos também. E aqui acaba a minha participação no assunto dublagem. Tchau, pessoal. Nos DVDs tá a redublagem, não é? Nesses DVDs. É a redublagem. Então, quem tá ouvindo aqui e tiver os DVDs, você não vai ouvir Pedro Prado e essas coisas neles, infelizmente. Pois é, mas no caso, na redublagem, o Doutor Polvo permaneceu na redublagem. Já os outros nomes, eles ajudaram. Muito bem. Então, eu tava falando lá dos vilões, eu não sei se sobrou alguma coisa. Tem um Duende Verde, só uma, né? Só uma coisa que eu quero falar dos vilões. A gente vê que o Mistério aqui, ele... O ator que contrataram pra ele era vindo de uma outra série de TV. Que eu mandei a imagem pra vocês. Exatamente, olha só. Tá tudo na mesma época ali, todo mundo pegou tudo. Ah. Universo interligado. Muito é o Spock. Tem que falar, né? Antes. Vai que ninguém vai ver a imagem do post. É o Spock. Ah, quer dizer, o Spock. Spock. Outra coisa de bizarrice de vilão nesse desenho era o... Não sei se vocês viram o episódio do Escorpião, que ele fazia um barulho esquisito, acho que toda vez que ele era preso ou atingido, alguma coisa assim. Ele fazia um negócio tipo... Ué, Escorpião fazia isso, não? Você nunca viu? É porque é baixinho, aí você não ouve normalmente, entendeu? Mas se fosse o escorpião do tamanho do ser humano, você ouviria isso. Era chamado de Doutor Magneto? Mas não é o Magneto. É, então é isso que eu tava, porque esse episódio eu não vi, só vi o nome aqui do... Aleatório. Ah, vi aqui agora. Um negócio que eu esqueci de dizer, a voz do Duende Verde na redublagem do Homem-Aranha era o Silvio Navas, que também fez a primeira voz do Darth Vader. Só uma curiosidade. Ela pesquisa da dublagem na época. Esse post que você falou aí da dublagem eu vou colocar também, vou linkar aí pra quem quiser ver. É, no caso, o meu falava só das vozes do Homem-Aranha, né? Avisa que o post tá escrito. porque o fã de dublagem não gosta muito de ler, aí sapuma, né? Mas tem vídeo. Aí, Magari, rouba a ideia. Ah, não, você não vai querer fazer vídeo de dublagem. Eu já pensei várias vezes. O problema é achar a voz de todo mundo, né? Internet. Você tá em São Paulo, você consegue acesso a metade dos dubladores. O Mônio não mora duas quadras do Mauro Eduardo e não sabia lá do estúdio de dublagem do cara? Até hoje não foi? Mas o Mônio não sai de casa, né? Okay. Ele pois tem convite eu aqui em Pernambuco moro longe de qualquer dublador que existe, eu moro longe. O máximo que eu consegui chegar foi ver um dublador em algum evento aí, porque ver assim, cruzar na rua assim, impossível. Aqui. A gente entrevistou o Mauro Eduardo, até... Eu vi. Entrevistou o Mauro Eduardo e terminou com o Mônio falando assim, o quê? É ali pertinho e tal? Eu, vamos lá, não sei o quê. Ele, claro, até hoje. Faz quantos anos? Uns 4? Eu ouvi esse podcast, mas eu nem lembro mais desse pedaço. Eu não lembro se esse pedaço foi pro ar também, mas ele falou. Mas acho que foi no final, falou, o estúdio de dublagem é na rua tal. Ah, na rua tal ali, 10 minutos daqui de casa. Mauro Eduardo falou, vamos. Ele mora 10 minutos do Homem-Aranha, tá vendo? Por isso que o Mônio não sai de casa. Ele mora 10 minutos do Homem-Aranha. Ele tem medo de ser assaltado, assassinado. Faz sentido. Aliás, vamos aproveitar que estamos zoando o Mônio, né? Falar pro pessoal que ele não assistiu esse desenho de 67, porque em 67 ele já era adulto. Ele achava coisa de criança na época. Ah, 67 ele já era velho, né? Não tinha tempo de desenho, coisa de criança. Lembrando que nessa primeira temporada, principalmente aí, o interesse amoroso do Peter é a Beth, né? Sim, igual nos quadrinhos. E a Beth é ruiva. E a Beth nesse desenho é ruiva. Exatamente. Quando a gente for falar do Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos, provavelmente eu vou repetir isso, porque não é só piada que a gente repete muito, como diria o Maurício. Aquela série dos anos 80 lá do Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos ainda é tipo a Beth, o James, porque eles queriam que fosse tipo uma continuação desse desenho aqui. Então eles ignoraram os quadrinhos e fizeram tipo... Vamos dizer que é a continuação do desenho. Mas ignorando as bizarrices dos vilões verdes. O pessoal deve ter, esse desenho deve ter reprisado durante muitos anos, né? Então é até pra não causar muita estranheza. É meio padrão isso aí de considerar um desenho continuação do outro, pelo visto, né? É. Porque o Assassin's Creed, a ideia era igual. O que mais que a gente tem na primeira temporada de relevante aí? Quantos episódios teve essa primeira temporada? A primeira temporada tem no total 20 episódios, considerando que alguns deles tem parte A e B, né? Ah, sim. E aí depois... Tem mais histórias porque tem isso de A e B. Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui quantos que tem. Quantos que não tem A e B? Ou 3? Acho que 8, são. O 3 e o 8 só que não tem A e B. Eu falei o do Lagarto que era. Eu falei que o do Lagarto era um episódio inteiro, não, ele é só metade também. Exatamente. Eu esqueci. E é interessante que por ser um desenho, mesmo sendo meio episódio, no episódio de 10 minutos, é basicamente. Tipo, não é tão diferente assim do episódio de 20 minutos de desenho dessa época, né? Ele só não tinha menos enrolação. É. Mas os acontecimentos eram bem parecidos, assim, com o padrão da época. E aí, depois disso, a segunda temporada não tem, eu acho que nenhum episódio quebrado no meio, tô olhando aqui. Não, a segunda temporada e nem a terceira. Não. Não, a terceira tem. Tem. E a segunda temporada começa com a origem do Homem-Aranha, né? Interessante que eles decidiram contar a origem do Homem-Aranha no primeiro episódio da segunda temporada, que no caso é o episódio 21, contando no geral, né? O número. Contando com os episódios da primeira temporada. Aí sim, seria o episódio 21, ou no caso, o primeiro da segunda temporada. Aí eles contam a origem do Homem-Aranha, já no estúdio novo de animação. Pelo menos o que eu lembro dos poucos desenhos que dedicou um episódio inteiro, assim, só pra origem do Homem-Aranha, né? Porque os outros já começa a ser. Na verdade, todos os desenhos do Homem-Aranha, o Homem-Aranha já começa como herói, né? Até esse mais recente, o Homem-Aranha de 2000, desse ano, né? O Homem-Aranha desse ano. 2017. Ele já começa como Homem-Aranha. É. Porque Na verdade, ele já começa como Homem-Aranha. Porque a origem dele foi contada em episódios especiais que saiu no YouTube, isso. Né? Isso, é um curto. Não é bem. Não é bem o primeiro episódio do desenho, né? É um extra. No primeiro episódio tá lá pra quem quiser ver, mas não foi pra televisão, assim, né? É, exatamente. Aí não, é algo extra. Ou seja, todos os desenhos do Homem-Aranha começaram com ele já como Homem-Aranha. É, se parar pra pensar, assim, o único que o único, assim, que eu acho que precisaria mesmo mostrar a origem seria esse que a gente tá falando agora, que é o único que acaba tendo um episódio pra isso, né? Porque os outros, o Homem-Aranha já é muito conhecido, né? Pra sempre ficar mostrando a origem. Se você for ver também, a gente comentou lá no caso das editoras, mas aqui no Brasil, até nos quadrinhos o Aranha já começa sendo o Homem-Aranha. Você não tem a origem dele aqui. Ela só vai ser publicada nos anos 80. Ah, viu, a Amazing Fantasy XV, ela custou sair, né? Então, acho que foi pela RGE a primeira vez, mas nas últimas edições ali. Muito bem. O único que começa mesmo mostrando a origem do Homem-Aranha é o mais fiel de todos, que é o Homem-Aranha original, que é o Spider-Man, né? Que o primeiro e segundo episódio é a origem do personagem. Ah, sim. Muito bom. Aí a gente entrou aí agora nesse campo da segunda e terceira temporada, né? Que seria do episódio 21 até o 52 ali, mais ou menos. Mais ou menos não, até o 52, né? O mais ou menos é porque alguns episódios são quebrados no meio também. E aí... Esse desenho tá pior que Doctor Who em relação ao orçamento. Porque Doctor Who também tinha, desde que estreou o orçamento de Doctor Who, era abaixo, bem abaixo das outras séries que iam lá naquela época. Situação. Exatamente. E aí, assim, as características. É o azar do parque. É o azar do parque, exatamente. E aí a gente tem coisas como reaproveitamento extremo de cenário, né? Eles até reaproveitavam o céu e só davam uma mudada na cor dele de vez em quando. Ah, mas aí, desde a primeira temporada, eles reaproveitavam você, né? O mais ridículo. Mas eu falo assim. A gente vai falar das duas temporadas aqui como uma só? Sim, vamos englobar os dois. O mais ridículo é um episódio lá no final já, que é o... Deixa eu ver o título dele aqui. É o primeiro da terceira temporada. A parte B da terceira temporada. O Conan's Reptiles. Que isso aqui nada mais era do que eles pegaram o episódio do lagarto lá da primeira temporada lá e redublaram com uma outra história diferente. Então, é isso que eu ia comentar. Esse episódio aqui, o Conan não é o lagarto. O lagarto é como se fosse um réptil inteligente que o Conan criou e sequestrou o Conan. É, então, eu ia comentar isso. Meu Deus, o Dr. Conan foi sequestrado pelo... Primeiro ele virou o lagarto, agora ele criou um réptil inteligente, meu Deus. Essa segunda e terceira temporada, ela tem muito disso de... Tem episódios que é praticamente 100% da animação é de episódios anteriores, né? Tanto que acontecia isso que eu comentei de... Na primeira temporada tinha só seis patas da aranha, alguns momentos apareceram só com seis patas. É, tem a questão que a gente falou do desenho lá, né, do Rocket Robin Hood, que várias cenas dele são usadas e a ponto de ter dois episódios que é exatamente dois episódios do desenho, só que com Homem-Aranha no lugar do Robin Hood, né, então... Ah, e mas faz sentido, né? Os dois roubam. É que ele rouba. Muito bem. Não, eu comecei a ver uns episódios da segunda e terceira, assim, o que mais me incomodou nessas duas temporadas é que eles decidiram daí manter todos os episódios com os 20 minutos e ficava muita enrolação, cara. Era assim, era 5 minutos animações do Homem-Aranha se balançando pra chegar num lugar assim, coisa que nos primeiros episódios era resolvido muito fácil. Ah, sim, é. Esse que é o problema, porque assim, além de ser cenas repetidas, né? Era mais tempo de cenas repetidas. Era as mesmas animações dele se balançando, e às vezes até ele se balançava num ângulo que não fazia sentido com o cenário no fundo dele, assim, né? Ficava um negócio bem esquisito. E ficavam repetindo isso, assim, direto, só pra falar que ele chegou num lugar. Aí ele chega num lugar, fala com o policial, ah, não. Mas aí você vai ter que perguntar isso pro cara que tá do outro lado da cidade. E daí volta a animação dele lá, balançando pra até chegar no outro lugar. É igual no filme do Anaconda lá, que tem a cachoeira. Cachoeira ao contrário. Cara, eles aproveitaram a cena do barco chegando pra quando o barco vai embora, só que esqueceram que lá atrás tinha uma cachoeira. Isso daí foi o primeiro erro de filme, assim, que eu lembro quando criança, que eu, meu pai e minha mãe estavam assistindo Anaconda. Tipo assim, quando saiu em VHS, a gente reparou, na hora que tá acabando o filme, ué, a cachoeira tá ao contrário. Que beleza. É, e uma coisa que a gente vê muito nessa segunda e terceira temporada é a ausência de vários vilões clássicos, né? E a entrada de vários aleatórios. Eu estava tentando descobrir por que diabos fizeram isso. O máximo que eu cheguei perto foi algum site aleatório que eles falaram que se você usa os personagens, você tem que pagar royalties pra Marvel. Se você não usa, você não paga. Por isso que tem um episódio, o Madness of Mysterio, que a história é aquela história dos quadrinhos lá que o Mysterio faz o Aranha pensar que ele diminuiu, prende ele no parque de diversões, etc. Só que o Mysterio aqui tem o mesmo nome, só que ele é um alien verde aleatório. Então, as duas coisas que eu vi era uma de direitos autorais, né, assim, isso daí que você falou, de royalties e tal, que eu não entendi muito bem, mas agora que você falou eu entendi um pouco melhor o que seria. E o outro é que para aqueles vilões genéricos, aqueles personagens genéricos, eles já tinham várias animações prontas, guardadas de outros desenhos. Então era um trabalho a menos que você não precisava fazer, né? Criar personagens novos, criar uma animação, de reduzir custo, né? E mas até aí, quando eles usarem os vilões clássicos, também não tem o trabalho de criar personagem novo, né? É só não, criar que eu falo... Sim, mas eu falo assim, criar a animação em si, sabe, dos personagens, não só o design. Sim. Eles tinham várias animações, células de animações já feitas para os outros personagens. Sim, sim. Muito bem. O que mais que a gente tem na segunda e terceira temporada aí que vale uma menção? Ah, como a gente comentou no começo lá, tem alguns episódios, tipo a revolta na quinta dimensão. Tinha exatamente um episódio do Rocket Raccoon com o Robin Hood lá. Ah, sim. Eles só colocaram o Aranha aleatoriamente na história, no lugar do cara. É, eu vi algumas imagens de comparação, assim, tipo, eu acho que é o Robin Hood com a mão numa porta e tal, aí tem um Homem-Aranha na mesma posição, segurando a mesma coisa, tipo, só trocou o personagem. A segunda e terceira temporada tem um ar meio psicodélico maluco, né, na música, nas cores e tal, que é uma coisa meio estranha. Não sei se tem a ver com a grana, de alguma forma, ou por que seria? Antes que eu esqueça, uma hora de abertura. E você fez um comentário no começo lá sobre o Tweepcast, não sei das quantas. Não sei se o pessoal sabe, mas a trilha padrão que eu uso do Tweepcast lá são todas as músicas desse desenho aqui. Ladinhas, aquelas padrão, né? Negócio que começa, que se repete. Eu transformei a edição em produção industrial pra facilitar quando não é um tema tipo do UFC, do CF lá, que é são a música de porrada. Normalmente são essas músicas instrumentais, são as desses, naquelas passagens de bloco que você vê que tem várias diferentes. Tem umas mais agitadas, tem uma mais reggae, tem mais umas mais. Esse episódio que vocês falaram aí, Revolta na Quinta Dimensão. Revolta na Quinta Dimensão, ele tem no YouTube. Aí depois bota o link na postagem. É, se eu não me engano, tem ele, tem o um episódio do Rocket Raccoon pra ver a diferença. Virou Rocket Raccoon oficialmente. Vai perguntar por que tem o Rocket Raccoon na vitrine do post. Na vitrine. E depois disso tudo aí, a música dele foi tipo assim, foi cantada por várias pessoas famosas. A música virou o tema do Homem-Aranha. Tem como você pensar no Homem-Aranha e falar, fala uma música do Aranha. É essa. Exatamente. Quando foi sair Spider-Verse, né, aquela minissérie lá nos quadrinhos que uniu todas as versões do Homem-Aranha e tal, tem uma edição lá do que o Miles e o Homem-Aranha Ultimate vão pra esse universo, né? Do Homem-Aranha de 67. Homem-Aranha, e a história é bem legal, né? Homem-Aranha Ultimate do desenho. Do desenho e o Ultimate do Ultimate, Ultimate na época, né? Dos quadrinhos, que é o Miles. Exatamente. E é engraçado pra caramba. Essa edição é legal. porque é o Miles lá, que é o personagem de quadrinhos, o Ultimate do desenho, que era o último, penúltimo desenho que saiu, né? Que era o desenho atual. Era o desenho da época, que toda hora ele parava e olhava pra câmera e fazia uma piadinha, né? O Miles falou, você tá ficando doido? É, por que você tá falando com ninguém, né? Tanto que aquilo que eu falei lá do prédio do Clarence é o único que tem placa, porque eles falaram isso na história. Pô, onde é que a gente vai achar ele? Vamos ali naquele único prédio lá que tem mais janelas e tem uma placa dizendo. E outra fala legal dessa edição aí, eles estão andando na cidade de Nova York do universo aí dos anos 60, e daí um deles pergunta assim, algo como, puxa, como que a gente vai encontrar esse cara agora? E ele, ah, não sei, toda vez parece que eu passo pelo mesmo prédio. Zoando aquele negócio do fundo repetido lá. Não, e aí a hora que eles encontram o Homem-Aranha, eles explicam a coisa mais absurda, né, lá depois que tem a luta e tal, que, ah, tem seres interdimensionais passando de dimensão pra dimensão, não sei lá o que, precisamos e tal. Tipo assim, explica toda a situação e aí você pensa que o Homem-Aranha vai reagir da forma mais maluca, né, e é tipo assim, ah, ok, eu vou com vocês. Eu também, acredito. Eu acredito. Por que não? Porque alguém mentiria, né, porque... É a história que vale a pena, se alguém não tiver lido ainda. Agora já saiu no Brasil, né? Em algum lugar. É uma aranha-verso. E é legal que... É uma aranha-verso. Sim, sim. É legal que quando eles encontram o Aranha dos anos 60, ele aparece balançando naquela posição extremamente sem movimento lá. Os dois braços pra cima, tipo de frente. É, os dois em... O Miles e o Aranha-verso numa posição mais... tendo um movimento assim mesmo, né? Jogando a perna pra trás, o braço pra cima e o outro durinho lá. Aí, Aranha. No chat. Aranha Verso não tem roteiro, mas é legal por essas coisas. Essa história do Aranha Verso saiu na revista Aranha Verso mesmo. Foi uma das primeiras, acho que foi a segunda ou terceira edição. Então, no começo do Web Warriors, eles usam o universo desse desenho aqui pra treinar, porque segundo ele não tem perigo que os vilões não matam lá. São ameaçadores, eles só ficam rodando de um lado pro outro e não fazem mal pra eles. E na trabalho de equipe. Inclusive nessa história do Bobby Warriors, já puxando o tema que o Eric vai puxar no próximo aí, tem a cena, um dos memes do Aranha, que ele sentado na cadeira assim, a espada, vê, o que você tá fazendo? Não sei, eu tô aqui esperando. É, o Magari falou que eu ia puxar aí, porque assim, não tem como a gente não falar dos memes do Homem-Aranha dos anos 60, né? Porque assim, todo dia você entra na internet, tem um acho meme. O pessoal, tá... Eu acho que se o pessoal ver um episódio desse desenho aqui, eles vão falar. Fala, poxa, olha, fizeram um desenho daqueles memes. O meme aranha. Exatamente. Então, tem vários memes, né? Tem páginas do Facebook. Tem algumas páginas, eu acho, sim, na verdade, de Facebook, Instagram e tal, desses memes, né? Do Homem-Aranha. E que tem uns que é. Cara, a hora que você vê o meme, você pensa assim, como que teve isso no desenho, né? Qual que é o contexto dessa cena? Porque não faz sentido. Não, e às vezes era um negócio rápido, assim, era um frame que os caras pegavam, conseguiam printar e tirava de contexto e daí virou meme. Pois é, é meio que o que a gente faz com os Trip Views Classic, né? Na verdade. Exatamente. Que a gente faz em áudio. Imagem. A gente faz em áudio. Exatamente a mesma coisa, na verdade. É o Capitão Stacy com a mão das costas do Peter indo pra casa e a gente falando, vamos ver os filmes mesmo, né? Esses memes fizeram tanto sucesso que na época do desenho do espetacular Spider-Man lá, o dublador do Aranha, o Joss Keaton, dublava o Peter lá, e que agora, como todo bom Aranha virou vilão, que agora ele tá dublando o Norman Osborn no desenho novo, ele fez a leitura desses memes com a voz do Aranha lá. Cara, eu vi isso, acho. Oh, meu Deus. Demais. O dublador pegou e saiu lendo os memes. Assim, sim. Vídeos e mais vídeos no YouTube. É, na época que a gente tava fazendo os textos do Multiverso Arachnid, eu fiz o texto do Homem-Aranha dos anos 60, eu comentei rapidamente aí da aparição dele no Spider-Verse e coloquei uns memes lá também. Vou linkar o post que você fez na época aí do Multiverso Arachnid. A Ebal, ela publicou, né, três edições lá, que é Homem-Aranha, histórias baseadas na série de TV. de televisão, né? São três edições que adaptam alguns desses episódios aí que a gente falou, né? Inclusive o da Rebelião na Quinta Dimensão. Já tem a Origem, tem a Rebelião na Quinta Dimensão, tem um tal de Planta Mortal. É interessante que saiu em 83, né? Em 83 não era a Ebal mais que publicava os quadrinhos. Já era na época da RGE pra Abril aí, né? Sim. Ah, mas também tem aquilo de que os... Tipo, a Abril mesmo publicava até recentemente o desenho do Ultimate, mesmo com a Panini já tendo direitos. Ah, sim, faz sentido. Pode ser direito diferente de alguma forma. Sem contar que a editora Ebal, apesar da Abril ter começado em 82, 83, ela ainda ficou com os direitos de alguns personagens por algum tempo. Algumas coisas. Então, é uma zona. Fica bom, tipo, eles dividindo. É interessante que na 2 desse Histórias Baseadas na Série de TV tem o Girinossauro na capa, né? A planta mortal. Exatamente. É. Tipo o pai do Girinossauro, não sei. Então é o Saposauro. Saposauro. Muito bem. Vou colocar no meu Inktober. Colocar no Inktober. Antes da gente encerrar, o Maurício jogou uma ideia meio maluca no grupo lá e eu acho que talvez valha a pena, né, Maurício? Você quer comentar? É, vale a pena. Muito bem, gente. Então é isso. Ficamos por aqui. Não, pode comentar. Então, o que a gente tava... O que ele teve a ideia lá na nossa conversa é que tem muito meme do Homem-Aranha dos anos 60 por aí, né? E a gente pensou assim, por que não a gente... Por que a gente não organiza, tipo, um concurso, alguma coisa do tipo, entre os fãs do Homem-Aranha, que ouvem aqui o Tapecast e tal, pra que cada um crie os próprios memes, né? Então, eu tô pensando em... A minha proposta é, a gente deixa em aberto pra todo mundo criar os memes que quiser, e aí posta no... Talvez no Instagram, ou então no próprio Facebook, com alguma hashtag, né? Tipo, qual hashtag? A gente tem que escolher uma que seja exclusiva. Aracnofã dos anos 60. Pode ser, Aracnofã dos anos 60. Vou deixar no post aí, mas é Aracnofã dos anos 60. O número 60, né? Isso. Aracnofã. Aracnofã. Eu falei nofa por causa do tio, né? Que não vai ter. Acho que tem, não. Hashtag? Eu não sei. Hoje em dia já dá pra colocar tio, essas coisas, eu sou velho. Só o Peter não vai poder colocar tio. Nossa. Tá, então. Aracnofã dos anos 60, 60 número, Aracnofã com tio, porque eu vi aqui que se você coloca tio, dá um resultado, sem tio é outro, então seriam duas hashtags diferentes. Então, tá no post aí, mas Aracnofã dos anos 60. E aí, poste o seu meme que provavelmente lá no próximo Tweepcast, né? Ou talvez no Tweep News, não sei. Na última semana do. No próximo, daqui um mês, a gente fala aí. No próximo Tweepcast, a gente fala quem foi o que teve mais curtidas, né? Essa que vai ser a votação. Enfim, seja no Instagram, seja no Facebook. E não sei o que vai ganhar ainda não, a gente vai ver. Vamos mais pela diversão do que pelo prêmio. Ótima motivação. Mas vai ganhar alguma coisa, vai ganhar alguma coisa. Isso é algo bom, né? Talvez. Só dizendo, a foto tem que ser postada, né, pessoal? Não adianta você mandar como mensagem no Instagram do Aracnofã ou mandar no nosso grupo. Vai ganhar. Postar. O prêmio vai ser um uniforme do Sr. Stark. Todo tecnológico. Então, assim, poste no seu Instagram publicamente, né? Com a hashtag, que a hashtag vai ser o que a gente vai usar para achar as fotos. Então a hashtag tem que estar certa. E no Facebook poste de forma pública, né? Porque senão a gente não acha também abertamente. Muito bem, e não em grupos e tudo mais, no seu perfil. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer algum jabá, alguma coisa? Eu queria fazer um jabá do podcast da minha namorada, Gabi Tosati. Ela começou um podcast com o Douglas Shear, que é um ilustrador, ela também é ilustradora, e é um podcast sobre ilustração. Ela tá aqui do meu lado, tô perguntando, tá certo? É isso mesmo? É um guia de ilustração. É um guia de ilustração pro pessoal aí que trabalha na área, tá começando, quiser saber, de repente, informações, assim, tem dúvidas, chama Sketch Guide. É, vou estar mandando o link para vocês. Você quer deixar ela falar aí, Maurício? Colocar ela aí no microfone? Ah, pode ser. Eles querem que você apresente aqui. Ela tá com vergonha. Pera aí. Eu pergunto se ele quer e ele fala que eles querem. Olha aqui, beleza. Sim. Oi, gente. Oi, tudo bom? Hello. Tudo bom? Licencinha aqui, desculpa estar de intrusa. Mas, é, então, eu e o Doug, a gente tem um podcast que se chama Sketch Guide. E é sobre ilustração mesmo, é como o próprio nome diz, é um guia. E a gente ajuda quem tá começando ou quem tem interesse em trabalhar na área. Por enquanto tem 2 episódios. É, assim, novinho, a gente é novo na área, mas estamos tentando e, enfim... Já que estamos aqui nessa, tendo esse jabazinho, também vou indicar vocês lá no nosso programa. Ah, sim. Não, obrigado. É interessante. Legal. É interessante legal porque é um tema diferente. Isso é bom. É, e o legal é que é um podcast sobre ilustração e ela faz com desenho. Sim, sim. Ela faz com Doug. Faço. É. Ah, ela usou o tema. Tá certo. É perfeito. Muito bem. Então, ouçam. Ouçam lá. Link no post. Obrigada. Obrigada, valeu, gente. Tchau, tchau. Olá. Miller, você tá aí ouvindo calado no cantinho com o mudo acionado? Você quer fazer algum acionado. Jabá de alguma coisa? Não, porque por enquanto eu não tô fazendo nada mesmo. Eu não tô com nenhum site, nenhum blog, nem nada. Tá ok, então. Tá difícil, o tempo livre, meu tempo livre tá muito pequeno pra me ocupar com essas coisas. Tempo livre é o quê mesmo? Muito bem, e lembrando que o Tweepcast é o podcast principal mensal, né, do aracnofan.com.br. Além dele, a gente tem outros programas que são lançados ao longo do mês, né? Tem o Tweepview Classic nas quartas das revistas clássicas do Homem-Aranha, Tweepview nas sextas das revistas atuais e de algumas outras coisas. Na mesma semana do cast está saindo o News, né, que é tipo um programinha rápido resumindo as notícias do mês. E também nós estamos lançando alguns Tweepnows, né? Que é, são programas das revistas atuais dos Estados Unidos. E a gente tá correndo atrás aí do tempo que a gente ficou sem gravar para, enfim, recuperar o tempo perdido e modificar um pouquinho os Tweepnows e Tweepviews a partir do meio do ano que vem, mais ou menos. É, além disso, nós temos o padrim.com.br/aracnofan, que é uma forma, né, que as pessoas podem ajudar o site a continuar crescendo, né? A gente tem os gastos com hospedagem e tudo mais. E... Que não é tão barata por causa dos não sei quantos gigas de podcasts que a gente tem. Mas é uma forma de ajudar, né? Com os custos do site, com algumas coisas que a gente quer. Talvez com prêmios para promoções, não sei. Né? Enfim, quem puder ajudar, dá uma conferida lá. E sem contar que tem recompensas, né, que as pessoas podem ganhar em troca disso e tal. E quem não puder ajudar financeiramente, continue divulgando os programas, falando do Aracnofan por aí, que isso já ajuda pra caramba. É, Aracnofan tem tio, tem padrinho, tem tudo. Ah. Nossa! Diferente do Peter. Chupa, Peter. Música